é mesmo assim, ou mesmo é lutar pra coisa melhorar. Hoje não vou reclamar, quero positivar meu modo de pensar. Vou esquecer as mágoas daquele velho amor. Agora vou que vou ficar numa legal. Tristeza no meu coração não vai ter moradia. E o jogo da vida ensina a perder e ganhar. É, eu sou mais de cantar, eu sou mais de aplaudir. Eu sou de acreditar que a vida é melhor quando a gente sorri. Eu sou mais de cantar, eu sou mais de aplaudir. Eu sou de acreditar que a vida é melhor quando a gente sorri. O jogo da vida ensina a perder e ganhar. É, eu sou mais de